Olá, aqui é a Bárbara do Filhos Desafios do Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje fala sobre Eu sou uma Ana. Até quando? Uma senhora com olhar cansado suspira e diz: Eu sou uma Ana. Com os olhos cheios de lágrimas, ela continua: Imagino a dor que ela viveu, pois também vivo essa dor pelo meu filho. Imagino o que ela teve de enfrentar. Só que eu não luto para ter um filho, mas para não perdê-lo. Meu filho está nas últimas. Talvez você esteja como essa mãe, vivendo o limite da sua dor, de seu problema. Talvez seu filho ou sua filha tenha sido desenganado pela medicina, pela sociedade, pela vida. E isso é como uma faca cravada em seu peito, que dói tanto a ponto de fazê-la ter o desejo de sumir, de dormir e não acordar mais, somente para não ver mais o sofrimento de seu filho. O filho consumido por problema e você pela dor. Precisa de ajuda. Sua alma pede socorro, suplica por um milagre para salvar sua família desse tormento. Sua fé está fragmentada em pedacinhos como o vinho da taça de cristal quebrada no chão. Está tão desgastada, tão cansada que não vê mais saída. Embora saiba que para Deus não há impossíveis, a dúvida bate à sua porta todos os dias com os problemas que se agravam cada vez mais. Quando chega a noite, você vive o medo e a incerteza que lhe roubam o sono. Quando o cansaço e preocupações. Então, revoltada, você diz: Não suporto mais. Até quando, Senhor? Até quando? Esta é a resposta. Até o momento de entregar os seus problemas, seu filho, sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. A fé ainda está dentro de você. Não a perdeu como pensava. Mesmo que pequenina como um grão de mostarda, ela é completamente suficiente para você erguer os montes de problemas que a fazem sofrer e lançá-los no mar do esquecimento. Diga agora mesmo: Eu posso tudo em quem me fortalece, e meu Deus vencerá essa guerra por mim. No exercício da fé, nos fortalecemos, tornamos-nos aptas a vencer desafios. Nesse momento em que você ouve essas palavras, perceba que uma certeza resplandece dentro de você como uma luz no túnel, pois sua fé, até então adormecida, está sendo agora despertada. Mãe, você é uma guerreira, e com sua fé tudo pode mudar e se transformar, seja qual for a sua batalha, querida irmã. Saiba que para Deus não há impossíveis. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A verdadeira fé ri das impossibilidades. Use a sua fé e vença em nome de Jesus. Deus está com você, não há o que temer. Estamos com você nessa guerra e vamos celebrar juntas a vitória de Deus em sua vida, pois sua vitória também é minha vitória. Amém, querida? Creia. Tome posse dessa palavra para a sua vida hoje. Em nome de Jesus.